0500. Coordenação junto à infra-aero, posição está indicando aqui a 05, porém ainda ocupada. Tente aguardar o voo no 7580. Pouso na pistão no zero, passaria 2230. Alfa Tango, Alfa Vitor Juliette, solo 52, Tec-Trek autorizado, livrar pátio 4. Na saída. Positivo, passa pátio 3, informa na saída. Solo Salvador, gol no 600, na posição 5 para pushback e acionamento. 320, desconsidere, siga em frente, a aeronave do portão 5 já vai iniciar o pushback, vai liberar o ingresso do tráfego da companhia, o tráfego da Gol que está à sua frente, e o que impossibilitaria também o senhor de prosseguir via parte 3. Positivo, sem problema, mantendo em frente então, grato. Gol 600, portão 5 autorizado, pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Samara, autorizado, pushback e acionamento, gol no 600. Puxa acionamento 924 no 06. O ajuste no 04, 1500 pés. Referido portão, gol no 780. 7, gol no 780. Xené 6320, vai seguir o tráfego à frente, seu portão 07. Positivo 07, vai seguir o tráfego à frente, o último 6320. Gol 924, coordena a equipe de solo após 02318 da Avianca, passar a retaguarda, autorizado seu push. Após a Avianca, inicia e chama o táxi 924. Solo Salvador, boa tarde, está 3144. 3144, boa tarde, número 2 para a cópia, 1 minuto. Gol no 394, cópia. Prossiga. Gol no 394, Galeão, 360 aprovado, decola da 10, curva direita, subida da El até Lida. Após Lida, voa direto Bidev, opera November 857 até Porto Seguro, opera Zulu 16, Gruf, opera Zulu 14, após Toquim. O controle 119.8, aciona 5107, gol no 394. Confirma a rota, por favor. Após Leda, Bidev. Upper November 857 até Serra Golf Romeu, Porto Seguro. Upper Zulu 16 até Cruz. Upper Zulu 14 até Toquim. Para o Galeão, 360, pista 10, com curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Upper November 857, Upper Zulu 14, depois Toquim, controle 1198, transponder 5197. Ok, 5107, transponder 5107. E após Upper November 857, voa Porto Seguro, Serra Golf Romeu, Upper Zulu 16 até Gruf. Após Upper Zulu 14, Toquim. Gol 394, chame pronto para acionamento. Após Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruf. Upper Zulu 14, Toquim. Chamada para acionamento. Solo Condor 24 no pátio militar para o táxi. Solo passarelo 2230, livrou na sua. 2230, táxi autorizado via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 2230. Condor 24, confirme pronto para o táxi. Afirmativo. Livre inicial táxi, corrigindo, chama a torre em 118.95 para início de táxi no pátio militar, confirme o PB. 22. 22. Afirmativo. Gente, torre 118.95, um gol. Salvador, o ponto 224. Pronto, táxi. Para o início do táxi, era para o táxi. Não golpei, tá pronto o táxi? Afirmativo. Taxi autorizado até o hotel. Repórter da cruzamento da pista. Repórter. Aprovado, decolagem da via Pesolo 19, decolagem da pista 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 119.35, corrigindo, controle 119.8, aciona o 5134. Autorizado, Fortaleza 370, Pesolo 19, decolada 10, curva esquerda, Momo, Froti, 19, controle 5134, transponder para 3144. Confirma o nível 370, chame para o acionamento, 3144. 370, vai chamar controle. Solo, boa tarde, TAM 3661 para autorização Ilhéu 140. Copio, Oscar. Cliente número 2, aguarde cópia 3661. Aguardando, obrigado. Solo, é o gol no 600 para o táxi com 128 a bordo, alterna Maceió, com 2 horas e 37 de autonomia. 128, Marcel 237, curva direita, táxi até o ponto de espera, torre 198.95, bom voo, gol no 600. Pode repetir, por favor, pro gol no 600. Juliette Alfa, até o ponto de espera, lá, torre 198.95, ajuste no 04. Juliette Alfa, ponto de espera 1895, gol no 600. Ingressando no corredor interlado, toda a rotatória, visual com a 17, Juliette e Zulu. Ok, Zulu, aguarde transferência junto à torre. Certo, valeu, corredor. Sol 121 no decimal 9. Só atenta a aeronave à sua direita. O Embraer da Força Aérea que vai cruzar agora em ingressar na Alfa. Sente direita 1219, atento. Tripinho 407. 2000 dona, LBLS, 2100. E a altitude? Solo tripinho 400, Lisão. 9M Alfa, voo local no meio pés até Valença, decola no 7, curva direita, corredor axé, controle 119.8. Aciona o código transponder 0175, índio 9M Alfa. Trip 400, livrou. Consegui para modificações quando mais próximo e prosseguir visual. Negativa, senhor. E 3000, 1014, informe visual para modificação. Doutor Salvador, Papatã, Juliette Quebec. O Juliette Quebec, Kilo Salvador. Solicitam a passagem no 080 e no outro no 100. E o lançamento no 080, confirme? Afirmo, primeira passagem no 080. Ok, nível frequência para coordenação com os tráficos locais no setor para lançamento. Após retorne a minha escuta para ascensão a uma centena, o Juliette Quebec, Kilo. Vai coordenar de 1 a 5 e depois retornar sua frequência. 295, 1014, 924, bom dia. Alô. Solo, trip 5400, livrou aguardando instruções. Trip 5400, prossegue em frente e aguarda para ingresso no pátio 1. Ah, ciente, prossegue e aguarda para ingresso, trip 5400. Varido 2230, após o Boeing da Gol, autorizado, ingresso via Juliette, prossegue para a posição no 4, Pat 1. Após o Gol, prossegue na Juliette, 1 no 4, posição 1. 4-4. Pat 1. Posição 14 do Pat 1. Posição 14 do Pat 1. No 24, prossegue em frente até o ponto de espera, lá torre 198.95, bom gol. Grato, 24. O trip 5489 na remota 5, solicita pushback e acionamento? Autorizado, chame táxi, trip 5489. Autorizado, chamará para o táxi 5489. 661, pronto, cópia. Senhor, prossiga por interesse. Ilhéus, nível 200, aprovado, decolada 10, curva direita, subida da El Leda, após direto Ilhéus, controle 119.8, aciona 5114. Autorizado, Ilhéus, Romeu, nível 200, decolando a 10, curva direita, saída da, da El, Leda, depois direto, 198, controle de saída, 51114, o código de transporte. Seja meio correto, chame pronto para o acionamento, 3661. Pronto para o acionamento e o pushback está no portão número 8. Está autorizado, acionamento pushback, chame pronto para o táxi. Chamaram para o táxi, obrigado. Trip 5400 prossegue para pole position. Estou conforme autorizado, vigilância. Ciente, gol no 600. Uno 924, vento 140, graus 129, decolagem autorizado no zero. Decolagem no zero, 924. Ok, nos corredores, 1014 no ajuste, 1500 pés, está ciente do paraquedismo em Veracruz? Sim. Romeu, você está ciente do paraquedismo em Veracruz? Sim. Ok, prosseguindo via corredores, o Kilo Romeu. Eco Zulu November Salvador. Agilizando na medida do possível, parte 4. November Alpha, observa a nave Charlie 402 vai ingressar no pátio 4. Após o tráfego ingressado, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da 17. Salvador, boa tarde, Oceaner 6210. Oceaner 6210, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Voo 924, decolar de Salvador 04, controle 119, decimal 8. 98, bom dia. Bom dia. 2685. Controle 924. Voo 924, conforme autorizado, vigilância. Vigilância. Voo 940, graus 109. 24. Funcionale frequência Juliette de Zulu. Sonar 6210, vento 140 graus, 109. Tem decolagem autorizada, corrigindo, tem pouso autorizado, cabeceiro 09. Reposto, está 10, Sonar 6210. Condor 24 e Codo 05, controle 119, decimal 8. 24. Recusa do November, Salvador. Coordenação com Salvador. Está batendo o Juliette Quebec. Juliette Quebec, Kilo, Suborno, Centeno, reporte para novo lançamento. Reportará para novo lançamento, Juliette Quebec. Kilo, Condor 24, na saída da Elva. Ok, Condor 24, conforme autorizado, vigilância. 24. Onde a November Alpha já está pronto? Está pronto ou não está? Sim, não é pode pronto. Livre, Kilo Romeo, se informe visual com campo. Quilo Quebec Serra, tá visual com Quilo Romeo Oscar, suas 12 horas e 5 milhas? Ah, permaneceu. Pode seguir o mesmo como número 2 para aproximação a Salvador, Quilo Quebec Serra. Posso falar com a controle da rotatória, número 2? Positivo. Obrigado. Fala 219, para 2 lugar. Recife, 12545, gol 600, boa tarde. Boa. 5120, o Lima vai para aquilo. Ok, a frequência livre para correção com tráfego local, reporte para descer. Treinamento correto, já possui informação de POB? Chame a torre em 1 no 8 decimal 95, quando pronto para acionamento e táxi, com a informação do POB. Bom voo. Solo 3661 para o táxi. Nós estamos com 135 a bordo, 2 horas e meia. Alternativa é Aracaju. 135 Aracaju, 2h30. Prossegue Juliette Alfa até o ponto de espera da 1 no 0. O ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chama a torre em 1 no 8 decimal 95. Bom voo. 3661. Juliette Alfa, o ponto de espera de 895. Muito obrigado, até a próxima. Paulo Salvador, 6210 da Oxaner, livrando o seu escudo. Oxaner, 6210, continue táxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Alfa, informe antes da Juliette, 6210. Recife agora, 12545. Olha, Juliette Tango Zulu, Fotão, encastelamento, descendo em condições, visuais com proa da rotatória, se possível. Solo Salvador, 3144, respeito, encastelamento, posição 9. Para 1, assunto 0. 41 no meio, identifique, via para 2000 com 1014. Para 2000, 1014, identificando. O Juliette Tango Zulu, desça para 1.500 pés, ingressando na corredor Interlagos. É o número 3 em aproximação visual para Salvador. Primativo, como número 3 no corredor Interlagos, descendo para 1.500. O Kilo Romeo Oscar prossegue a longa final da 1.7 agora, chamando a torre 1895. O número 2, através da chamada torre 1.8.95. O ajuste no 0 no 4, 35489. Vai seguir o mesmo com o número 2, o Kilo Quebec Serra, prosseguindo na retaguarda, aguardando transferência junto à torre. Ciente, enquadra com o número 2, ou se é? Após 62, é 62 no 0. Após Jamo, voa Maceió, correto? E o tráfego se montando? Chame Recife, 12545, alterna 260. Puca Jamo DCT. 2545 260. 2545 2685. 2685, bom dia. Bom dia. O Juliette Tango Zulu inicia espera com curva direita da presente posição. Presente posição, espera curva direita. A nossa intenção, senhor, é depois é pouso da 1 a 0, transporte de valores. Positivo. Será coordenado junto a 2. Obrigado. Salvador, Juliette Quebec, Kilo, Juliette Quebec, Kilo, reposta, 3 mil pés em descida. Kilo na retaguarda do Kilo Tango Romeu como número 2, chame torre agora, 1895. 1895, Kilo Quebec Serra. E confirmando, é o Kilo Quebec, confirmando, Kilo Quebec Serra, vai prosseguir o Kilo Romeu Oscar na retaguarda. Afirma, retaguarda do Kilo Romeu Oscar. Valeu. Opa, O Juliette Tango Zulu mantém espera no setor. Batendo, Juliette Tango Zulu. Salvador, boa tarde, é o Trip 5489, no ponto de espera da 10, pronto. Trip 5489, após a rolagem da Airbus Atan, ali mantém 10. Após a rolagem da Airbus Atan, ali mantém 10, 5489. Índia November Alpha, decolador 113, controle 1119, decimal 8. Controle 7198 para o Índia November Alpha, graças, já regresso. Torre, o Kilo Quebec Sierra, se enquadrando como número 2 na retaguarda do Kilo Novel Alpha. Afirmativo, então Kilo Quebec Sierra, final 17 autorizada, mantendo separação com Kilo Romeo Oscar, aguarde pista livre. Aguarda, Sierra. Kilo Romeo Oscar, tem pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 119. Livre, pouso, Romeo Oscar. Mal vento para o Kilo Romeo Oscar, senhora, por favor. 130 graus, 109. Papa Romeo, Índia November Alpha, ao decolador 17, ligação com o corredor Cher. Positivo, meu país corredor Cher, Índia November Alpha. Romeo Pé no Cher, Índia November Alpha. O Juliette Tango Zulu prossegue 1.500 pés na proa da rotatória, aguardando junto à torre para prosseguir final da 10. O Juliette Tango Zulu na proa da rotatória agora com a torre 1895, 1.500 pés. Informa dois tráficos em aproximação para final da 17, o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu está com a proa da rotatória para 1.500 pés. Já pode chamar a torre, senhor? Pode, 1895. Bom dia, graças. Bom dia. Boa tarde, Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, prossiga para a rotatória. 315 Guarulhos, 360 aprovado, Peruísque 50, decola da 10, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda, direto Eudes. O controle 119.35, corrigindo, controle 119.8, aciona o código transponder 5137. Papá. Nossa. Conforme autorizado, 361 no vigilante. Controle 1198, transponder 5137, eu vou chaneando 6315. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento, 6315. Manda 6315. Gente, então pro final 17 autorizado, aguardando para girar base para 10. Tá girando base para. Tá na base, vai proa da base da 10, Juliette Tango Zulu. Trip 5419, decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus, 119. Autorizada a decolagem, Trip 5419. Kilo Romeo Oscar, solo 15, frequência livre estacionar. Kilo Quebec Sierra, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 119. Livre pouso 17, Quebec Sierra. Juliette Tango Zulu, só confirmando, vai ingressar na final 17, após vai gerar base para 10. Girando final da 17 para após gerar para 10. Solo colocar novamente ao Catarina 2230 para cópia novamente quem está ótimo. Para cópia. Vitória 2230, autorizado. Vitória da Conquista, ao nível 260, decolagem da pista 10, curva à direita, subida da El, corrigindo, subida Gole, até a posição Eval, após em rota. Controle 199.8, aciona 5106. 260, para a Vitória, decolagem da 10, curva à direita, Gole, Eval, após em rota, 198, 106. Correto, chame pronto acionamento, passarei 2230. Táxi Gol 1333, tem 155 a bordo, 4,35 autonomia, altera no galeão. Abro 200, vigilante ciente, Trip 5489. Se autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Juliette Alfa, o ajuste no 0 no 4. Quando no ponto de espera, chama a torre 198, decimal 95, bom gol, gol no 333. Ciente Gol 1333, táxi até o ponto de espera no 0, Juliette Alfa. Torre 1, notismo 95 e altimetro 0 na 4. Solo 1394, pronto para pushback acionamento, gate 2. Posição 02 autorizado, pushback acionamento, chama táxi, 1394. Chamada para táxi, 1394. 16? Opa, confirmando, 4116, 2000, livre e leste, estamos estabilizados. Ok, chamada estabilizada. Visual com Charlie 402, curta final. Afirma o visual, 3144. Após o tráfego ali, mantém inscrição no 0, 3144. Após o tráfego ali, mantém no 0, 3144. Estão 3661, solicita. Então, nível 140 como final para Ilhéus. Positivo, 140 autorizado na proa de Ilhéus, o 3661. Ok, na proa de Ilhéus autorizado 140, obrigado. Estamos em solos 18, libera direito, 1219, solos. Diretando o táxi livre até o pátio 3. Oi, Salvador, gol 1-3-3-3. 1-3-3-3 ali, mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-3-3-3. É o trip 5401, boa tarde. C401, front copy. Manda. C401, Porto Seguro, nível 340 aprovado. Decola no zero, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, direto Porto Seguro. Controle 119.8, aciona 5150. Autorizado Porto Seguro 340, decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, ali depois Porto Seguro. O controle 19-8 e o transponder 5150. Confirmo nível 340, chame pronto acionamento, 3-5-4-0. Chamada aí pronto. Solo gol 1-3-4-4, eu pronto para ataque. Está com 1-6-8 a bordo, alterna Campinas, autonomia 3 horas e 45 minutos. Táxi autorizado até o ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste permanecendo 0-4, gol 1-3-9-4, bom voo. Livre táxi da ponta espera na 1-1-8-9-5-14, com 1-3-9-4. Obrigado. Ingresso, caseira 1-7, reporta pronto. Torre agora 18-95, temos ponto 4-1-1-6. Ok, 18, nossa, obrigado. Torre Gol 1394, ponte espera da 10, pronto. 1394 ali mantém, opção 10. Ali mantém, 10, 1394. Decolou os 22, controle 119, decima 8. 7-3-3-3. O Papa Romeu e o Papa Romeu e o General estão para lá e para lá na barra. Tive frequência até o retorno.